rap, eu me interno. Nos versos eternos, foda-se os porcos de terno. As mina que cola é portadora da sabedoria como Atena. Somos deuses da luz como Apolo. Minha alma não é corpo, é interno. Alguns não saberia segurar o peso da alma carregando o corpo. Eu trago mensagem do Olimpo como Hermes. Sem estresse, com a serenidade de Buda. Os apressados se atrasando, fazendo tempestade em um copo d'água. Eu surto na onda, deixo meu copo na tempestade. Coloco a lupa pro meu guarda-sol. Correndo pra minha melhora, melhora da minha coroa. Eu tô em prol. Sigo tão tranquilo quanto a isca pescando com o pescador no anzol. Somos todos sombrios, somente ácido. Dissolvendo os mais sólidos. Sou solicitador, vim solidificar com crentes a plano contra esse ancor. Sem alarde, sem muito papo, canto em alto, bom som. Homens que pensam correndo parado. País que pula carnaval em plena quaresma. Que cultura que é essa? Que mágica é essa? Meu mundo, eu que faço. Ensinamento de pai pra filho que não deve ser esquecido. Meu mundo, eu que faço. Ensinamento de mano pra mano que não deve ser esquecido. Meu mundo, eu que faço. Ensinamento de pai pra filho que não deve ser esquecido. Meu mundo, eu que faço. Ensinamento de mano pra mano que não deve ser esquecido. Meu nome de verdade, quem vai saber? Sou inominável. Depois que o caos se instalou na terra, me disse: revolucionaremos essa cidade. Foi inevitável, continuei com a hidrodissência de sua serenidade. Eu estava resolvendo os assuntos com os espíritos iluminados que andam junto a mim. O tratadista te tratando conforme o momento. Você ainda não percebeu, o tratador deu seu remédio. Sua vida inteira pro seu tratamento. Vim pra batucar, batucar é a mente que quer escutar o que eu quero falar. Sua roda de Guiné pra tirar um mal olhado. Saiba sempre quem tá andando do seu lado. Efeito reação, onde discordar é heresia. Tenho 333 questão pra esse país capitalista. Esses animais tão racionais, onde penso ter de menos, tendo demais. Louco mundo, onde eu venho tenho mais. Geração elevada que da lama se tirou o diamante. Alquimia natural é lapidando diamante. Viver na vida sem medo, eu quero diamante na minha mão. Com ódio, amor, a vida é o equilíbrio. Meu mundo, eu que faço. Ensinamento de pai pra filho que não deve ser esquecido. Meu mundo, eu que faço. Ensinamento de mano pra mano que não deve ser esquecido. Meu mundo, eu que faço. Ensinamento de pai pra filho que não deve ser esquecido. Meu mundo, eu que faço. Ensinamento de mano pra mano que não deve ser esquecido. Meu mundo, eu que faço. Ensinamento de pai pra filho que não deve ser esquecido.